2-0. Aguarde para início do pushback. Agora. De Salvador, boa noite. Azul 4206, cruzando 1500, sua escuta. Boa noite, Azul 4206, contato radar vigilância, direto posição Puca, sua para 370, Azul 4206. Direto Puca 370, 4206. Então, 356 está autorizado decolagem da pista 10, vento 120 graus 092. Vente livre decolagem pista 10, tá? 3567. Setor 225, limite ao curso do localizador. Feita 225, norte. Deve da 2000. Excelente para 4000 pés, bom no 275. Gol no 755, passa 1-80, chama Recife em 1-2-5-1, boa noite. 2-5-1, 755. Ciente, décima via 2000, 1012, reporte o localizador, vento 1-0-0. Parada localizador. Controle 567 decolado, 243, semicontrole 1208. Controle 208, uma boa noite, senhorita. Controle Salvador, uma boa noite, eu tô 3567 decolado na árvore, passando 2200 pés. Entretanto, 3567, contato radar na decolagem, sai da árvore, veja. Está 357. 3545 autorizado decolagem da 10, vento 120 graus 092. 495 livre decolagem. Tripe 5415 decolado, as 45, chame controle 120 decimal 8. 1208. Controle Tripe 5415 na sua escuta. Tripe 5415, contato radar, direto posição Leda, vigilância. Tripe 5415. Direto Leda, 5415. No 273, desse mantenha 2000. 2000, agora 273. No 273, esquerda para o A1 no 50 para o localizador, informe estabilizado no curso. Esquerda no 50. 0 vai com partida de sol. Estabilizado no localizador Netuno 00. Gente, Netuno, complete a aproximação em LS, agora de transferência. Santo 3567, direto Elefa, Santo 3567. Direto Elefa, 3567. Netuno 00, qual é a velocidade indicada que mantém? Tá batendo 120. Ok, entendi. Uno 273, redução para aproximação, segue a aeronave bandeirante a 7 milhas à frente com 120 de indicado. Vai ficar atento ao mesmo e seguir até o ponto de estrada 1-0, no ponto de estrada 1-0, torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste no 0 no 2, abjet vai estar 2-0. Direito, Netuno. Azul 4206, passa nível 150, chama centro Recife em 1-2-5-45. Netuno 00, torre 118-62, é bom pouso. E grato, 118-62, boa noite. Amazonas, na minha Salvador. Netuno 00, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-2. Autorizado pouso. Objeto 6720, pronto, cara da 10, número 2. 26 graus. Santo 3567, chame centro Recife em 1260, boa noite, bom voo. Centro Recife em 1260, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Gol na 273, está estabilizado, baixou e travou. Gol na 273, boa noite, considerando a aproximação, número 2 para pouso. Sim. Retorno 00 no solo 52, livre à esquerda para o pátio militar, me escuta teu corte. Gola 273 autorizado, pouso na pista 10, vento 120 graus 092. Livre pouso na 273. Ponte Boi Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Responde a 5444. Qual altitude que requer então, é como é que é? 2.500? 1.500. Ok, ciente, 1.500, tá livre. 01 com o deslizamento correto, reposto pronto para push e acionamento. Atingindo o eco, Mike Rondeu. Sem problema. Estão 3897, pronto para cópia? Pronto, cópia. Estão 3897 para Guarulhos. Autorizado a nível de voo 340, via Upslu 44. Decolada Alvo 0, primeira curva à direita, saída da Elvis, lida após Eudes. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Transponder 5452. Então, 3897, procedimento correto, posto pronto para push e acionamento. Pronto para push e acionamento, 3897. Gol 1273 no solo 55, livre à direita, semisolo 121 decimal 9. 29 graus. Táxi Alfa e potente da Juliette. Alfa. Gol 1856 autorizado, decolagem, pistão 10, vento 120 graus 089. Autorizado decolagem, pistão 0, voo 18. Pode alinhar o Mercedes 0? Pode o Mercedes 20 autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Alinha manter 10. Eu não lembro, é com o prossiga. É como é que rodeu? Gente, é como é que rodeu? O Embereco para Golf Vito Alpha Charge, autorizado nível de voo 410, via UPS 110 até UPS November 873. Decola da 10 após curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPA, controle 120 decimal 8. Torre 118 decimal 6, responder 5154. 1208, boa noite, 56. Consulta de Golano 8, 56. Boa, contato radar direto Puca, vigilante. Direto Puca, vigilante, boa noite, 56. Tente para acionamento, chame controle, chame torre, frequência 1 no 8.6. Web 6720, autorizado decolagem 10, vento 110, grau 089. Autorizado ingresso na Juliette, portão 03. 03, 7. Voo 1567 para Brasília, autorizado nível de voo 360 via Lucas Lulu 17. Decolado ao zero, primeira curva à direita, saída Arbor após Elepa. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5451. Web 6720. 7360, direto Leda. Zero curva à direita, Arbor Elepa, transponder 54, Fono, salvando frequência. Trulli 120, decimal 8 e torre 18, decimal 6. 1208, 118, meia, gol, Fono 567. Fono 567, corretamente correto, é forte quanto para puxa acionamento. Conta para puxa acionamento, gol 567. Gol 1856, chama Recife 2545, alterna 2685. 2545, 2685, 1856, bom serviço. Prossiga Tango November Echo. Fala Tango, Tango November Echo, livre, só nós estamos para táxi. Abre 6720, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 125, 3325. Bolo 273, para com fim, autorizado nível de voo 360, Antezulu 16, decola da 10, após curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5461. Procedimento correto, depois ponto para puxa e acima. Foi o Patango, prossiga. Tem radial de saída? Patão, confirme radial de saída. Aguarde para a cópia, arrumei o Patão. é 6259, estamos no gate 9, automação Romeu, autorização Guarulhos, no nível 380, possível via Upper Zulu 21, Sadat 13. Canem 6259, nós estamos aqui pré-autorizado nível de voo 360 via Upper Zulu 44. Tá, o nível pode ser 360, você consegue mudar para mim o via Upper Zulu 21 ou é melhor pedir por 100? Paciente, vamos coordenar aqui já informa o senhor. Ok, obrigado. Zero, não consiga? O número 601, livre push, reposte para o ataque. Autorizado, táxi, hotel, ponto de espera da 17.